Bandido, bandido, bandido, bandido, bandido. Bandido, bandido, bandido, bandido, bandido. Bandido, bandido, bandido, bandido, bandido. Bandido, bandido, bandido, bandido, bandido, sei o que fiz. Contei várias notas, ganhei várias notas, sei o estrago que fiz. Puta, inimigo, família, amigo, tudo em volta de mim. Às vezes eu penso, caralho, esse jogo é foda, mas foda a visão. De Judas e Jesus debatendo, parece o gordão e uma R ladrão. E assim vou vivendo, bem longe da forca. Amando o perfume das notas, buceta pingando, né moça? Queria no banco, no banco não posso ficar. Não sei se faltei com humildade, montei o meu bonde pra ser titular. Do degrau mais alto da mais velha corte, neguinho. Se esputo, olha pro jogo e não vê minha quadrilha agir. Se negro devia tá morto, que acontece porque tá aí? Que porra de chefe, esse negro é falido, eu consigo ouvir. Quero acesso ao mesmo andar. Tô no corredor atirando criança, não vou se mijar. É um genocídio. Vou dizer que sim. Falaram do pódio que a meta é o pódio. Só quero essa porra pra mim. Eu, bandido, bandido, bandido, bandido, bandido. Bandido, bandido, bandido, bandido, bandido. Bandido, bandido, bandido, bandido, bandido. Bandido, bandido, bandido, bandido, bandido, sei o que vi. São vários os nomes de grife na estampa da minha sacola. Pior que eu nem usei um rifle, mas eles já ficam na cola. Mordido, mordido, mordido, no jogo nem tô dando bola. Bandido, bandido, bandido, roubando atenção sem pistola. O ouro sempre foi nosso, minha rima nas mina, garimpa. Nós não é faxina, ninguém limpa. Sou o cara dos kits, supimpa. Da pele retinta, vegetariano, pedindo meu rango sem bacon. Um preto querendo uma grana preta, escura demais, tipo Akon. Rincon, gordão, grilhão não. No pescoço os cordão, faz o rap esquentar como Cuiabá. Tem rap que é Campos do Jordão, não esqueça desse bordão. Entrando pelo seu som, tomando a pista de ação. Engatilho os verse. Nem tô de colete no meio do tiroteio. Do tiroteio. Ninguém é careta, mas eita, fizeram feio. Mas fizeram feio. Cartilha com regras pro dor, isso eu nunca leio. Isso eu nunca leio. Crespos armados, pente tá cheio. Ei. Bandido, bandido, bandido, bandido, bandido. Bandido, bandido, bandido, bandido, bandido. Bandido, bandido, bandido, bandido, bandido. Bandido, bandido, bandido, bandido, bandido, sei o que vi.